Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje eu estarei no áudio 3, parte B. Nós ainda estamos lendo o capítulo 1, que nos fala um chamado para homem. Estarei lendo o subtítulo A Peça Perdida. Quando um pai se afasta, vai embora ou morre muito cedo, o mesmo acontece com uma parte do coração do filho. A partir do momento em que uma criança é separada de seu pai, ele ou ela cria um vazio enorme de necessidade não saciadas em todas as áreas pelas quais um pai é responsável. A cada dia que passa, cresce o número de crianças que estão indo para a cama à noite sem seus pais em casa. A ausência física é agora considerada o problema social e familiar mais significativo enfrentado pela América. A pesquisa é estarrecedora. Prisioneiros, usuários de drogas, mendigos, fugitivos e estrupadores têm algo em comum. A maioria esmagadora vem de lares sem pai. Nos orfanatos acontece mais da metade de todos os suicídios de jovens. Assim como a maioria das crianças com distúrbios de comportamento também estão lá. Crianças têm 20 vezes mais chances de acabar na prisão se seus pais não estiverem envolvidos em suas vidas. Orfanatos também afetam a saúde física das crianças. Aqueles que vivem sem pais têm uma taxa muito maior de asma, dores de cabeça, ansiedade, depressão e problemas de comportamento. Eles são significativamente mais propensos a usar drogas e cometer suicídio. Faz sentido, então, porque as escrituras dizem que Deus tem um lugar especial em seu coração para dois grupos específicos de pessoas: crianças órfãs e viúvas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia faz referência à religião como a religião pura e imaculada. Quando se trata de visitar e mostrar compaixão a esses indivíduos em sua angústia, o que as crianças órfãs e viúvas têm em comum? O homem mais importante, que exercia o papel de liderança em suas vidas, se foi. Mesmo os pais, de quem toda a intenção de fazer o melhor, estão descobrindo um mundo de coisas que trabalham contra eles, afastando-os da missão de liderança. Existem múltiplos fatores minando a paternidade. Aqui são alguns dos mais influentes. Divórcio. O casamento é a cola que mantém os pais conectados com os filhos. Filhos fora do casamento e divórcio são os dois maiores fatores que afastam as crianças de seus pais. Casais de gerações anteriores eram mais propensos a ficar juntos pelo bem-estar das crianças, mas essa geração tem sido cada vez mais convencida de que as crianças estarão em melhor situação se os pais descontentes optarem pelo divórcio. As estatísticas revelam que isso é verdade. Com certeza, a melhor coisa para as crianças é ver seus pais reconhecendo seus erros. aprendendo-se do egoísmo, arrependendo-se do egoísmo, perdoando um ao outro e resgatando a união. A conveniência do divórcio sem culpa chegou a um preço extremamente alto e milhões de crianças inocentes são obrigadas a pagar esse preço todos os anos. Segundo, trabalho. Antes da Revolução Industrial, pais trabalhavam em casa com seus filhos, muitas vezes juntos. Os pais tinham naturalmente oportunidade para compartilhar sua fé e seus valores com a próxima geração. Mas em 1800, o trabalho nas fábricas afastou os homens de casa, deixando as crianças sozinhas com as mães e diminuindo suas influências. Quando o pai finalmente chegava em casa, ele já estava muito cansado para envolver, e sua família ganhava sobras da sua atenção e energia. Hoje, o problema continua. Se um homem não estabelecer limites e aprender a dizer não, as prioridades do seu trabalho irão constantemente puxá-los para longe de sua esposa e filhos, cujos corações estão abertos para ele. Terceiro, entretenimento. Os homens de hoje passam mais tempo vendo TV ou navegando na internet do que em uma conversa significativa com seus filhos. Se os filhos estão com o pai enquanto ele está se divertindo, a televisão passa a ser a maior influência. E isso é ser um péssimo pai. Quarto, antipaternidade e preconceitos na mídia. Quando a América era mais influenciada pela ética judaico-cristã, os pais em programas de televisão e filme eram geralmente descritos como honrados e heróicos. Na década de 50, alguns programas de televisão mostravam pais fortes, inteligentes e responsáveis. Em contraposição, os pais de hoje na TV são incompetentes e constantemente enganados por suas esposas e filhos desrespeitosos. Sua perversão e passividade redefinem sutilmente o que é o normal para os pais e abaixa o nível de expectativa que temos dos mesmos. Quarto, a igreja. É doloroso incluir esse item, mas muitas vezes pastores ficam em silêncio quando se trata de ensinar aos homens o que a palavra de Deus diz sobre seus papéis e responsabilidades. Da mesma forma, muitos programas da igreja separam as famílias ao ponto de as crianças nunca verem seus pais liderando, lendo suas Bíblias, adorando, orando por eles não estarem perto delas quando fazem. Essas não são as únicas as ameaças. Do movimento feminista aos constantes ataques da liderança masculina e às leis de aborto que legalmente identificam as mães como as únicas responsáveis pela vida de seus filhos, colocam-se os homens em uma sociedade que quer derrubá-los, o que não deveria nos surpreender. O demônio nunca vai parar de atacar o que Deus prioriza. E exatamente como em um campo de batalha, o inimigo sempre tenta destruir o líder. Se você quiser manter uma equipe fora de algum campeonato, coloque seu melhor jogador no banco Como você vence no xadrez? Colocando o rei em xeque-mate? Uma guerra foi declarada contra você como marido e pai. E é por isso que agora, mais do que nunca, precisamos de homens de decisão que entendam seu propósito. Subtítulo: Inestimável Propósito da Paternidade. Deus criou a paternidade com um propósito eterno: revelar e representar a si mesmo. Ele não apenas percebeu que pais terrenos eram semelhantes a ele, e decidiu intitular-se nosso pai. Pelo contrário, ele sempre existiu como Deus, o Pai no céu, e intencionalmente criou o papel da paternidade na terra para refletir quem ele é, a fim de nos mostrar a natureza da sua relação com o seu filho. Toda paternidade vem de Deus. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 15. Cada pai humano é chamado para ser uma representação física diária de Deus aos seus filhos e para apresentá-lhes a próxima geração. Quando uma criança olha para seu pai terreno, ele deve ser capaz de ver essas qualidades de Deus: um provedor de amor, um protetor forte, um líder de verdade, uma autoridade respeitável, um amigo íntimo. Isso influencia na maneira de pensar do filho. Se meu pai terreno me ama e cuida de mim, então meu pai celestial me ama e cuida de mim. Se meu pai cumpre com o que ele diz, então Deus cumpre com o que ele diz. Se meu pai morreria por mim, Deus morreria por mim. Por outro lado, se o pai terreno é duro ou distante, o que o filho pensará dizer? Deus é o nosso pai? Naturalmente, todos nós, pais terrenos, somos inevitavelmente falhos. Estamos a milhas de distância de sermos como Deus. E mais, faz parte da natureza humana dos filhos julgar o que eles não podem ver em Deus à luz do que podem ver em nós. Atualmente, essa geração não sabe como é a verdadeira paternidade. As pessoas raramente veem esse modelo na mídia ou em casa. E, infelizmente, o resultado é outra geração se esforçando ao máximo para compreender como Deus realmente é. A palavra pai significa fundador, fonte, chefe ou líder. O pai de uma nação, uma invenção, uma empresa ou de um movimento é alguém que ajudou a trazê-los à existência. Como nosso Pai Celestial, Deus é a fonte da qual todas as outras coisas vêm à existência. Nas Escrituras, Deus como Pai é a primeira pessoa da Trindade. Sempre que você ouve falar da Trindade, há o Deus Pai em primeiro lugar, em seguida o Filho, então o Espírito Santo. Jesus, o Filho, segue a liderança do Pai. E se você estudar a vida de Cristo, vai descobrir que ele sempre fala as palavras executa as obras e realiza a vontade de seu Pai Celestial. Como Filho de Deus, Jesus veio para revelar o Pai para nós. A Bíblia diz que Jesus é corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Então, se você quiser saber como é Deus, basta olhar para Jesus. Ele representa o seu Pai perfeitamente. Como você está representando o Pai Celestial para o seu filho ou sua filha? E esse é o seu propósito de valor inestimável? Tanto as criaturas quanto as estatísticas falam claramente de que não há ninguém mais influente na vida de uma pessoa do que o seu pai. Embora as mães sejam de valor inestimável, insubstituíveis e necessárias além de qualquer medida, elas definitivamente não foram criadas para ser homem ou para preencher o papel de um pai. Quando a Bíblia diz que a glória dos filhos são seus pais, Provérbios 17:6, ela está revelando a importante dinâmica de como Deus tem guardado os corações e as mentes dos filhos. Eles aprendem a terem identidade com você. Quando jovens, seus filhos não sabem quem são, o que é certo ou errado, ou quem é Deus. Eles não sabem viver, mas as crianças vão naturalmente aos seus pais a fim de buscar respostas para suas maiores perguntas. Quem é Deus? Quem sou eu? Sou amado? Eu sou um sucesso? Eu tenho o que é preciso? Qual é meu propósito na vida? E se os pais não ensinam seus filhos a verdade sobre essas coisas, então o mundo vai ensinar-lhes mentiras. Eles aprendem os valores com você. Os filhos observam seus pais para buscar o que é importante. Cabe ao pai evitar que seus filhos aprendam lições de vida da maneira mais difícil. Palavras e ações sábias de um pai reforçam constantemente as prioridades mais altas e as verdades mais profundas da vida. Então, se o pai não está lá, ou se ele está, mas não para formar e liderar, seus filhos tomarão as decisões mais importantes de suas vidas sem a pessoa que deveria ser extremamente amorosa e orientadora. Eles aprendem a viver em excelência com você. Quando o filho tem um pai que diz: eu te amo, eu estou orgulhoso de você e eu vou ficar com você, ele muda a sua vida para sempre. Filhos que têm pais presentes se saem significativamente melhor na escola, têm melhores habilidades sociais e autoestima, e são mais propensos a dizer não a comportamentos criminosos. O mesmo acontece quando uma filha se olha no espelho. Ela precisa ouvir a voz do seu pai e seu coração, lembrando que ela é bonita e amada. Como resultado, as meninas com pais fortes são muito mais propensas a se sentirem seguras e menos propensas a terem distúrbios alimentares e problemas de identidade ou se tornarem sexualmente ativas nos anos da adolescência. Mas em muitas famílias não é isso que está acontecendo. Precisamos redescobrir a intenção original de Deus para o nosso lar. Famílias devem ser um refúgio de amor e prazer. Casas deveriam ser lugar de paz, e propósito. Mas lares maravilhosos não existem por acaso. Eles são jardins que precisam ser intencionalmente cultivados e guardados. O homem deve deixar o amor, a verdade, a disciplina se tornarem ingredientes sábios e constantes na sua paternidade. Ele deve cuidar atentamente de sua esposa, seus filhos e de suas próprias atitudes para que sua casa seja um lugar onde o seu casamento e as gerações futuras possam crer e prosperar. É por isso que precisamos de uma resolução para virar o jogo. E é isso que nossos tempos estão pedindo. Uma resolução. Queridos, hoje eu deixo esse áudio para a meditação de vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.